partidor Charles 3000, livre à direita, ataque na escuta Alfa Juliette pelo pátio 3, ok? Alfa Kilo, pátio 3. Gente, Alfa Kilo na presença do pátio 3. Zero to four. Zero to four, ready? Affirm ready, airport. Okay, clear to line up and take off runway 10, the wind is 050 degrees, 5 knots. Clear for line up and take off runway 10, airport, zero to four. Gol 972 no pátio 3. Ativo, previsto aqui no meu sistema é posição 7, ok? Atente a sinalização. Quente, vai ficar dentro 972, 7. Mike FM, que controle. Agora 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém 120. Chame eles na frequência 1201. 1 airborne at 41, call now 109 at 1235. 109 at 35 at Portugal, 024 at 129. Control, 108 at Portugal, 024 airborne, passing 1800. Cruiser 24, climb and maintain level 350, Puka departure. Puka departure, climb and maintain level 350, Portugal 024. 0024, contact Recife Center, frequency 126.85, enable 133.65. Autorizado, reporte táxi 098. Autorizado, 70, boa noite, a senhora identificação, chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste miônico. Fui ITAP da presente, da 3170. taxi, gol 1098, 150 a bordo, alternando Maceió, com 3 horas e 2 minutos. Sintax autorizado, ponto de espera 1-0, quando pronto, torre em 118.95, o gol 1098. Autorizado, ponto de espera, pista 1-0, torre 1895, obrigado, bom trabalho. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, vento 40 graus com 4 nós, gol 1098. Alinha e decola, pista 1-0, gol 1-0. Decolou 04, chame o controle na frequência 119.35, boa noite. 119.35, gol 1098, obrigado, bom trabalho. Somente, vinha. Controle Salvador, bom dia, gol 1098, saída pouca na sua escuta. O 1098 subiu ao nível 370, vigilante. Nível 370, gol 1098. Controle Salvador, voo 1098, é possível voz de parda presente? Voz de coração. Aguardando. Ah, 3170, desça para 2000. Autorizado final ILS, aqui, Rei. Passei, senhora, essa vez. Autorizado, voa Zipa. Opa, obrigado, Zipa da presente, gol 1098. Alfa 1-0, 1-7-0 no localizador. Ok, complete final ILS, torre 1 no 895. 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol no 098, passar 160, chame o centro em 12685, alterna 13365. 2685-3365, gol no 098, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Salvador, boa noite, é o TAN 3170, estabilizado no ILS, visual 90, baixo travado. Boa noite, 3170, tem pouso livre, o vento é variável com intensidade de 4 nós, 3170. Livre pouso na 10500, TAN 3170. Bom dia, chegada a Mari, desse mantém 3.000, às vezes chamei 10. Pesado voar a Itape. São 3170, Solos 16, Libéria direita, táxi via Alfa, Kilo e destino ao pátio 3. Está indicando a posição 08 naquele pátio, fique atento ao sinalizador, TAN 3170. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, estará atento, TAN 3170. 258, desça para 2000, autorizado, sinal ILS-XG, reporte localizador. Tá, 662, autorizado 2000. Autorizado 2000, livre ILS-XG, reporte localizador. Autorizado 2000, livre ILS-XG, chamada localizador, 662. Apenas confirma, senhor, 1010 no momento? Confirmo, 1010. Certo. Estabilizado no localizador da 1-0, com pista vista, vou chamar 6258. 6258, Torre 1-895, por favor. 895, muito bom dia, vou chamar 6258. voador, muito bom dia, Oceania 6258, passando 5 para baixar de check-up. 6258, bom dia, livre pouso 1-0, o vento é variável, intensidade de 0, 4 nós, 6258. Livre pouso, Oceania 6258, 1-0. Chanel 258, Solos 31, libere a sua direita em táxi via Alfa. Alfa Juliette, portão de número 5 para o Chanel 6258. Alfa Juliette 5, mantém a frequência, Chanel 6258. Afirmativo, fique atento ao sinalizador no pátio. Sim, grato.